Caçadores, caçadores, alô caçadores, alô caçadores, o maior baile do Pará vai começar, Vocês irão presenciar a maior dentada do planeta. O espetáculo chegou. Gigante Crocodilo Prime. Gigante Crocodilo Prime. É o gigante! Caribe Show! Apresentando pra vocês o maior show do planeta. Carisma, carisma, talento, talento e sempre trazendo tendências no show do gigante. O top DJ do Pará. Aqui! Top DJ Patrese. DJ Patrese. Patrese. Patrese. Patrese. Trazendo o famoso baile do Patrese. Bora, meu top do Pará. Não alivia, não. Que os caçadores estão a fim de muita pressão. O baile é todo seu, DJ Patrese. Gigante Crocodilo Prime! Caribe Show! Apaga tudo que o show vai começar. Bora começar! Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, bora, vai começar, bora, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. E a pressão começar, vai começar! Toma! É o baile do Patrese. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho doido. O baile do Patrese é bagulho. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Bota pra endoidar, bota pra endoidar. Bora pra endoidar, vai! Bota pra endoidar. E doida! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Júnior Santorini. Toma que é Chopitel no Caribe, e doida. Aqui não é no 12, aqui é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E joga a mãozinha pra cima, pra cima. E toma essa dentada, toma essa dentada, toma essa dentada. DJ Patrese é bom. É o baile do Patrese. E entra o som é dobrado. É pressão pra todo mundo. É pressão pra todo mundo. É pressão, é pressão. bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida, tem bandida. Olha o baile mais famoso do estado do Pará. É o baile do Patrese. É o baile do Patrese. E o quê? É o baile do Patrese. Eita. Gigante Crocodilo. Agora você é gigante. Então toma. A Renatinha do Luxo comigo. E aí, Renatinha? Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bom. É muito caqueado. O ministro tá na área, meu parceiro Neto, meu patrão Neto, meu amigo Neto, já na área, daqui a pouco vai dar o toque pra galera. E aí, Netão, vamos pra cima, é Caribe Show e o bagulho e doida. Esse baile toma uva. Bora, carioca! Virou disputa. E vai dançando, vai dançando, vai dançando, que o Patrese detonando. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Um, dois, três, mais uma. Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. Vai! Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake. E a galera tá falando. Damo na voltita outra vez. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. Dores, o homem do gás, o animal. Pra cima, Ricardo. Barbearia da Vila. Barbearia top. Jurunas, meu irmão. Bora, bora, bora, bora, bora. Boutique Multimarcas. É a beguinha mais famosa do estado do Pará. E o Patrese tá usando hoje também. A beguinha mais famosa do estado do Pará. Boné, camisa. Pra cima, é boutique multimarcas. O bora, batidão, vai. Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escanga. Que? Vai chegando no crocodilo, ela é a sensação. De shortinho, bem curtinho, mostrando sua sedução. Vai! Alô, Melri! Que? Que pra batão, grandão. Que pra batão, grandão. Que pra batão, ai, pra batão, meu Deus. Bora, mulher! Que pra batão, grandão. Que pra batão, grandão. Que pra batão, ai, pra batão, meu Deus, pra batão, grandão. E vai quebrando, e toma na batida. Dá de meu top. Contigo, vai. Top DJ do Pará, eu vou curtir. DJ Patrese. Patrese. DJ Patrese. Aqui, ó. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que eu te magoei. Neto Entretenimento, o ministro das promoções. Ele tá na área! Vamos reconciliar. Eu te amo tanto, me custa tanto. Olha o crocobicho! E aí, crocobicho? O homem tá no ar agora, mano. Vai gaiciar hoje. Quentura, ainda me ama. Tá aí, meu irmão. O ar no 12 agora. E aí, Crocobicho, rei das faquitas! Só mais, só. Vamos lá! Seu parceiro Zé também, o Zé Malucão, o Zé do Espeto! E aí, Batata do Mu, falou! Um abraço pra você! Só mais, só mais. Fala, cai na borracharia ali. Só mais e o quê? Rolando solto. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. E o que? E o que? Vem e bota aqui na base. Vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. E o caqueado? Brigou pra detonar, sacudir. Olha as leões na área. Bora, menina. E ela vai se vingar. Joga. Vamos lá. Olha, temos copos aqui personalizados. Do crocodilo. Tá todinho, tudo misturado. Junto e misturado, ó. Só falar com meu amigo carioca aqui, ó. Toma na batida, na pressão. doidão, pro patrese, tá doidão, pro patrese, tá doidão, pro patrese, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão, tá doidão. Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará, o que vai? Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. Dá-lhe meu top do Pará, Patrese. O Patrese tá doidão, tá doidão, tá doidão, malucão, tá doidão, malucão, vira. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Meu parceiro Jay Edielso, lá do Mega Príncipe Negro, fazendo uma visita pra gente hoje aqui, ó. Um abraço você, Edielso. Essa é considerada pela família Crocodilo. Um abraço você. Bora, Edielso, ligaçado. Pra cima, meu irmão. Meu gerente Murilo. E aí, Murilo? Vamos nessa. Uhul. Tá chegando o aniversário dele! Mas o mundo nos chama louco. A serrada vai ser em dobro. E segundo. Nos chama loucos. Porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos. Porque tatuamos nossa imagem. O Tiquinho, o Sambala, o Gordinho Mil Grau, a Ibocão, a Karina, o Playboy. Porque falamos. E aí, Camila? E Amanda e a Brenda. O Thiago Lima, o Jefinho também Ferreira, o Dedson Arley, o Ultra Breninho, o Kelvin, a Safarra. Pra cima! E a nossa chama espalhar, e o sorriso encontrar. E aí, Charles Azevedo? Confirmando esse croco, dia 29. Limite. E no Caribe, papai. Vamos dançar, vamos dançar. E vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Nenê, tu tem no telão, tem? Então joga, pode jogar. Que lá vem. Um, dois, três, vai. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo. E vai bebendo e vai fumando, fumando e bebendo. E vai bebendo, bebendo e fumando. Vai, vai, no telão. Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando, vai! Fumando e bebendo, vai! Bebendo e fumando. É a montagem do telão do Patrese! Bora! Segura! Bora, Edielso, pra cima do príncipe! Picha nela, vai! Picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida, picha, picha nas bandida. Só quem é bandida vai fazer o caqueado, caqueado. E aí, Karina? Olha, o cara mandou mensagem aqui, ó. Karina, casa comigo. Só acontece isso no crocodilo. Vai subir aqui pra aceitar, sabe? A bandida tá te olhando, ela tá interessada. Só porque o DJ Patrese tá tocando só as balas. É, professor? Ei, bandida, sossegue essa periquita. Ei, bandida, sossegue essa periquita. Pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Não pode ver um DJ que já quer entrar na fita. Ei, professor Clécio? Sossegue essa periquita. Ei, bandida. Bora endoidar, bora endoidar. E doida! Bora endoidar. Foi pro baile muito louco. Bora, tonelada. Tá faltando. Só tem 17 anos, eu me vá. Ah, bonito. Vai dar o quê? O quê? O quê? Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Isso, papai! Vai dar PT, vai dar. Pra festa do crocodilo, que ela gosta de doida. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Pra festa do crocodilo, que ela gosta de doida. E o quê? Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Ela tá tomando uísque, tira selfie com as amigas. Dá um close nas bandas. Bagulho doido, bagulho doido. Tá doido! Bagulho doido, bagulho doido. Bota na pressão, vai! Bota na pressão, meu corpo. neguinho, joga a mãozinha pra cima também. Galera do Clube do Remo, quem acredita na classificação, dá um gritinho também. Tem um jogo de volta. Galera do Paysandu, quem acredita também, dá um grito aí. Ser tudo em casa, papai. Tudo em Belém. Segura, segura, segura, segura, segura. Cadê o gritinho das virgens? O gritinho das sinceras. Das gostosas. Morre doida. Bagulho doido. Tá doido. Bagulho doido. Daquela oh! DJ Lohan que tá tocando. Chama agora. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com patrés um dia e já ficou na fita. Era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu com patrés um dia e já ficou na fita. Bora DJ, bora, vai, vai. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E dói. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Pode aumentar, aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei, bem, já falei, já falei, já falei. Empresário Augusto Filho, ainda! Já falei, já falei. Paladina do Juru, Juru, já falei, já falei. Bora! Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. O aniversário do passarinho! E aí, passarinho, parabéns, moleque! Se eu tô vivendo, a tia Elma também tá na área. E eu não ligo pra Vitinho. O Homem-Aranha, meu irmão. O Betinho Playboy. Que? Hoje tem as minhas do luxo também. A Renatinha do luxo. A Andresa, a Erika. A Jenny Vasconcelos. E a Kátia. Hoje eu quero diversão. Hoje tá tudo liberado. Hoje a festa é de patrão. Tá de São Gonçalo. Empresário, mano. Janeiro comigo. Um abraço também. E o Playboy mandou. Seja bem-vindo. O Thiago. Pode aumentar. Luciana. E DJ. E sua primeira dama. A empresária mandou avisar. Movimentando o Aldecão, Corinthians, pode crer. Aí DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10, só vai até o 10. Só vai até o 10, só vai até o 10. Eu já falei, eu já falei. Bora, bora, bora, bora. Faz a boquinha. Faz a boquinha. Faz a boquinha. Faz a boquinha. O quê? Ô, louco. Bora que o bagulho enlouquece no Caribe, baby! Ô louco, ô louco, a novinha de sainha no croco, ô louco. E aí, pira da Nike? Novinha de shortinho, ô louco, ô louco. E a família come calado do Tapanã? Do povo. O Fabinho Félix também por aqui, um abraço! Louco, a novinha de shortinho, olha o croco. Crocodilo tá mordendo, crocodilo safadinho. Deixa tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo. E aí, bola, JDK? Uma tentada, toma. Empresário Quinho. Uma tentada. E o rato. Toma, aqui, aqui, ó. Toma, toma, toma, toma, toma, deitada. E é muita deitada. Não para, não para, não para. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. baile do Patrese. Não pode parar. É o baile do Patrese. Não pode, então toma. É o top do Pará. E agora vamos tomar. Esse é o DJ Patrese. Na pressão ele vai botar. E bota na pressão. Bota na pressão, na pressão, na pressão, na pressão. Bora, Patrese. Na pressão, bora pra 13, bota na pressão, bora pra 13, bota na pressão. Tia Elma, te liga! Bota na pressão, bota na pressão. Toma! As melhores, tocando aqui, ó. Se liga! E aí, Marquinho? No tempo assim! Macedo. Agora! Lembro do teu beijo, bate a saudade. Um desespero não dá mais. Pra cima! Pra esperar o tempo castiga, eu preciso te encontrar. E as leões em peso aqui, segura! Sim, segura. Quando você foi, eu fiquei tão... Bora, leões, pra cima, vai! Olha, hoje é Karine, te segura! Aceita a luz, me enxerga, eu não aguento mais. Vai! Só perder você. Que música! Olha bem pra mim, amor. Oh, olha bem pra mim. Grande cai na borracharia. Gente boa! E aí, Potter? No escurinho, né? Do jeito que tu gosta? Pegou a fuga. Vocês que me pediram um pouco de putaria. Então toma! Tava sentindo saudade de te dar uma bom dia. Um abraço também! Tive saudade. Meu parceiro empresário, Felipe de Marabá. Já presente com a gente, um abraço você, Felipe. Amor. Você e a sua primeira dama. Hoje tem dentada. Tá aqui, ó! Tava nessa porra, hoje tem dentada nela. Alô, Felipe. Tava. Dá um chega aí. Dada nela, tem... Hoje tem dentada nela. O meu parceiro Jay Edelson, do Príncipe Negro, aqui na retaguarda do comando. Felipe, dá um cheque de Elson. Vamos pra cima, meu irmão! Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. O quê? Segure suas lágrimas. Vamos! Se foi amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Pode me condenar. Vou falar do que passou, só pra eu lhe pedir uma chance, baby. Eu vou provar que mudei por causa de você. Ao verdadeiro amor, vou me entregar. No passado fiz mulheres chorarem de amor. Não levei a sério que, na verdade, meu amor. Você mudou tudo, até meus defeitos, eu juro. Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei. Eu juro que mudei. Quantas vezes já chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Minha vida. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada sem saber se volto. Gingado. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. É muito caqueado. Toma, toma. toma, toma, toma, toma essa pressão. Toma, toma, toma, toma, toma essa batida. Toma, toma, toma, toma, toma. É uma atrás da outra, então bora! É o baile do Patrese. Eu tenho sorte de conhecer. Eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, eu tenho sorte. O seu presente que Deus me deu. Te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer. Sorte de poder amar você. Sorte de dormir nos braços teus. E aí, pancadão! Samara, professor Kleber aí do lado, que é o Diego já. No filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo. Você é de gaçada, professor Kleber. Parecia um se rasga! Mas quando acordei, estava em seus braços. Me apaixonei. Meu Deus, por que ela partiu sem razão? O quê? Atenção, Romário! Dá um chega aí com o Neto, rapidinho! Alô, Romário, dá um chega com o ministro, urgente, bora! Não batidão, não batidão, não batidão! Uma atrás da outra, é tudo ao vivo! Lindo, até eu recordar que mais um dia se passou e a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. E aí, Ramon Bahia? Vem demonstrar o meu amor. O homem do Vila Aurora comigo. Acontecer. E aí, por aqui, Monique? Eu não se nega pra você. Diz. Vai negar pro nosso amor. Não valeu pra você, yeah. Só não nega pra nós dois e nem tenta me iludir, enganar. Eu vi no seu olhar, enquanto te amava, delirava. Percebi que amava. Mas a melhor forma de curar é dizer adeus. Tá na hora. É o Bairro da 13 pra cima! E aí, Caribe Show! Bora sacudir tudo! Everybody's going to the party, have a real good. E doida! E doida! E doida! E doida, e doida, e doida, vai! Dancing in the desert, blowing up the sun. E doida! Sacode! A Fernanda também do Tapanã. Beijão pra vocês, meninas. Vamos lá. Prime. Prime. O aniversário do Brau da Alverenge também. Tudo por conta dele hoje. Aniversário do meu parceiro Passarinho. Família Pressão. É Passarinho, é muito rock, meu irmão. Bora, Vitinho. Segura. E aí, mochila? Will you read as well? Só quem tá solteiro aí, joga tudo pra cima e dá o grito. Quem tem amigo corno, dá o gritão aí. Tudo isso? Quem tem amigo corno, dá o grito. Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho. E quem tem amiga sapatão, dá um grito também. Quem tem amigo viado, dá um gritinho. Cadê a torcida do Flamengo? Tá fraco porque levou farelo hoje, né? Torcida do Flamengo, dá um grito. Galera do Corinthians, feliz da vida também, meu irmão. Vamos pra cima. Que tá na hora. É o baile do Patrese, é o baile do Patrese. Rolando no Caribe! Gigante Crocodilo Prime! Vai, meu top do Pará! O top DJ do Pará! O top DJ do Pará! O top DJ do Pará! O top DJ do Pará! Aqui! Patrese. Esqueceu. Desgraçado. Quinta-feira aqui, ó. R. Smith pra detonar tudo junto com o Crocodilo. Quinta-feira! Antes de agir, se não for agora. Aqui no IME, a quinta mais top da cidade! Um dia te encontro nessas suas voltas. Porque a quinta é então, que tá feita. Amor, que eu sei que se volta, o tempo mostra. Te liga, malandro, que o bagulho é doido, é gigante! Tá dando latinha, mas tive que perder pra aprender, dar valor pra você. Essa ninguém... manga então! Acho que não me quer por perto, mas estou olhando. Te vira no teu domingo, papai! E aqui, Gigante Crocodilo Prime! O Pepe! O THC! Gênia da Pedreira também, o Denis! Tá mais espero, é espeto do garrote isso aí, ó. Melhor churrasco do CDP, do Barreira. Quem é que escreveu isso aí? É doida? Agora! Pode vir! É a quinta mais top da cidade! É a quinta do gigante! Gigante Crocodilo Prime! Uhul! Forte abraço também, meu parceiro Macaco! E a sua primeira dama, Suzy! Do Tapanã! E aí, Marcelo do Rock? E só as paquitas? Cadê o Marcelo do Rock? É o velhinho, porra. E aí, velhinho? Só as paquitas, é, velhinho? Ai, cara. Vai de Elso do Príncipe. Galera comigo, tudo junto e misturado. A série de Elso na área. Vamos lá. Mulherada, tá afim de dançar, porra. DJ Patrese. Patrese, tu não pode deixar elas pararem de dançar. Tem que ser assim, ó. Envolvimento diferente, eu enfim não a você. E agora, Leões, mostra como que é. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. Vamos lá. De uma vez. Toma, toma, toma. Esse hit é chiclete. Não pode parar. E vai ficar. Sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento, sento. E vai sentando. Sento, sento, sento. E vai sentando. Sento, sento, sento. E vai quebrando. Sento, professor Cleve, mostra, sento, mostra. Sento, sento, vai, sento, vai, de gaçada. De gaçada. Vai, de gaçada. Faltando mé. Não precisa exagerar, muito menos esse empolgar. Tu vai aceitar, tu vai aceitar, tu vai aceitar devagar. Tu vai aceitar, tu vai aceitar, tu vai aceitar devagar. Tu vai aceitar, tu vai aceitar, tu vai aceitar devagar. O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. A descer, a subir, a quicar e rebolar. E aí, pecado cavanhaque? Danado. Rebolando a raba, dando bum, bum, dada. Senta novinha. Que essa de caçada aí? Bum, bum, bum, bum, bum, bum, dada. Vai, vai, vai, vai. Novinha tarada, tá muito abusada. Senta novinha. E o que? E o que? Vai, cai, cai, cai, cai. É o baile mais famoso. Mami, já tá dando aquecimento. É o baile do Patrese. Bala, balança, buzafa, que rebola. Vai na dança, bala, balança, buzafa. Joga pro tranque, não se acanhe. E as crocolocas, é que ela tá diferente. Tá professora, toma, toma. Cabelo queimado, tá tudo. Toma, toma, toma, toma. Pina pro tanque, toma, toma. E aí, Anny? Pina pro tanque, toma, toma, toma, toma, toma. Tá danadinha, tremendo a bundinha, jogando por cima, rebola menina. Entrando no clima, perdendo a linha com as amiguinhas, pagando maquinha. Assim fica bom, assim tá demais. Joga a bundinha pra frente e pra trás. Novinha tarada, tá muito abusada. Assim, joga tudo, vai! Pai, pai, pai. Já vi moto de motel sentado em cima do banco. E a mina por cima de mim com vestido levantando. Sarrando, sarrando. Sarra tudo. E quicando. Felipe Cadeirante, já na área. E aí, Felipe Cadeirante? E quicando. Vai, moleque do. Ela falou que ela é foda, que é muito experiente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa, vai tomar de frente. Vai tomar de costa. O Mocotó também, o Tafarel. Vai tomar de frente. Aqui do Croco, um abraço. Vai de costa, tchau. Tomar de frente, tomar de costa. O top DJ do Pará. O top Patrese. Tomar de costa, tomar de frente. Up, up, up, up, up, deteca, vai, up, deteca, vai, mulherada! Up, deteca, vamos ensinar inglês, das bucetas da alfabeta. Vamos ensinar inglês! As pepecas da alfabeta, vai, vai, vai, vai. Up, deteca, up, deteca, vai, up, deteca, up, deteca, vai. Up, deteca, vai, vai, vai, agora! E o quê? Esse Patrese é muita hora! Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo. Atenção, garçom Romário. Tá, o Checo Neto aqui, urgente, filho. Mando, loirinha, jogo. Alô, Romário, filho. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando. Lourinha, jogo. Vai, Ruivinha. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena, jogando. Lourinha, jogando. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do ano. Parabéns, novinha, tu ganhou o troféu do... Não diz! Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, pra mim você é a número um. Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, pra mim você é a número um. Vem dançar! Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, pra mim você é a número um. Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, Dudu, pra mim você é a número um. número um. Pancadão pra mim é o número um. Ele e o Bio. É os Milades, meu irmão. Terrorista. É do gigante. Deixa na batida. Deixa no batidão. É o gigante na quinta mais top da cidade. E a gente detonando. Sempre assim, ó. Um, dois, três, agora! Eita, eita, toma! Danadinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Sente o clima. Cheirinho de sucesso. De verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vai, fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragem. Quando eu mandar, tu vai pra baixo, se eu pedir, DJ Patrese. Quando eu mandar, vai pra baixo, se eu pedir, tu vai pra cima, vai, bunda pra baixo, vai, bunda pra cima, vai, vai bunda pra baixo, vai, vai, bunda pra cima. Vitinho que gosta dessas músicas aí, ó. Vai, bunda pra cima. Quebra tudo, bunda pra baixo, vai. Apunhado pra mexer o esqueleto, você já sabe. Ó, ó, ó. Vai, Vitinho, vai, Vitinho, vai, Vitinho, vai. Vai, Vitinho, vai, vai, vai, vai, vai. Vamos dar uma aceleradinha. E aí, GG, caçula, sentiu? Desgraçado. Cheirinho de sozinha, dinha, dinha, dinha, dinha, dinha. Toma mais uma! GG! Mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. Bota a bunda pra mexer aqui, eu boto pra aturar. O WM chama a loma e as gêmeas na canção. Vai paralisar com... E aí, rei das paquitas? Quero levar a disco, ó. Paralisa. O Marcelo do Rock é o rei das paquitas agora, bicho. Inveja a minha alisa nenhum. É Marcelo do Rock, velhinho de gaçado! De gaçado! Ele que é artilheiro! Bola da diretoria do Croco! Marcelo do Rock, famoso velhinho! É Ferru! É? Esse aqui o animal toca tudo do Pará. Toca de tudo, assim ó. Bora meu top! O top DJ do Pará. Detona, vai, na manha. Aconteceu, minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi. Escureci. E aí, tia Elma? Tudo que era verdade. Família Pressão em Peso no aniversário do passarinho. Antes foi chegando o fim. Todo mundo junto e misturado. Olha o passarinho, só de boa. Parabéns, passarinho. E as loucuras dentro de... Seu moleque camarada, gente boa. Sempre com a gente aqui no Gigante. Felicidade, maninho. E num quarto toda de a galera da Família Pressão também. Aniversário do passarinho! Uma paixão de contos literários. Você é Julieta e eu seu Romeu. O Rafinha do Morini também, que tá no berço hoje. Aí, Rafinha, Breno Brasil. Mandou agora, diga assim. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha. O quê? Inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nome. Breno Brasil. Para, por favor, tô falando. Bora, Quinho, bora, Rato! E aí, bora! Esse é o nome desgraçado aí, ó. Se existe sentimento, não é adultério. É o rato, esquece de ti, diga. Se alguém não venha com chantagem me fazer. Semana toda fazia veneno, não fiz nada. Não vem do rato. Chantagem me fazer refém, não, não. Na manha, na moral. Aconteceu, minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Felipe Lopes, que tal esse aqui, ó? Boa noite, gente. Você se levantou e eu notei. Colocou o vestido novo que eu te... As melhores! Não se despediu pra trabalhar. Eu vi quando botou o telefone pra vibrar. Pagodinho na manha, na moral. Porta devagar, com maldade pra não me acordar. As mensagens não paravam de chegar. Do jeito! Você deixou pra ler no carro. Vamos lá! Com você, gente, vem! Eu fui seguindo seu itinerário e na cabeça a frase não tem nada a ver. E aí, Neto Chapuri? Abraço pra ti! Me fez e faz o mal que eu nunca fiz por tanto te querer. Na moral. Já não tenho nem ouvidos pra você, só me resta te dizer: tire suas coisas de lá. Eu nem quero ter que te encontrar. Deixa a chave do carro, pega o cigarro. Eu não quero. Pra lá que não tá, mano. Pra lá de Bagdá. Tô cancelando o seu cartão. Brasil chora nessa. Deixa a chave do